Artigos originais. O ensino da administração, práticas pedagógicas e seus impactos no desempenho profissional na visão dos formandos de graduação em administração de uma instituição privada na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Autor, Joni Pereira Moraes, mestrando em administração, área de gestão de pessoas, pelo Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Autora, Clarice da Fontoura Paim, doutora em Administração, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Rio Grande do Sul. Docente do Centro Universitário Ritter dos Reis nos cursos de Administração e Relações Internacionais. Resumo. Este artigo discute quais práticas pedagógicas devem ser aplicadas no curso de administração e de que forma o desempenho profissional é afetado de acordo com essas práticas, na visão dos formandos de graduação de administração de uma instituição privada na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O referencial teórico é embasado por diversos autores, dentre eles está Actufi, 2005, que afirma que o ensino da ciência administrativa deve voltar-se mais para a mudança do que ser um método de reprodução. A abordagem utilizada é a qualitativa e a pesquisa tem como instrumento de coleta de dados um roteiro semi-estruturado. Palavras-chave: administração, prática pedagógica, alunos formandos, desempenho profissional, uma introdução. A partir do momento em que os indivíduos concluem o ensino médio, uma parte dessa população propõe-se a prosseguir no processo de aprendizagem e, portanto, investem recursos no ensino superior. Marroney, 2002, acredita que a escola seja parte de uma conjuntura de conhecimento que apresenta uma versão diversificada de progresso e instrução. E é neste ambiente, acrescenta Rego, 2003, que o indivíduo passa a entender e realizar as tarefas pré-estabelecidas, seguindo e respeitando as regras impostas e estendendo este comportamento para fora das salas de aula. Estar em sala de aula acrescenta não somente o conhecimento sobre as matérias explicadas, mas também proporciona um desenvolvimento pessoal, permitindo que o indivíduo se relacione com outros alunos e desenvolva laços de amizades e parcerias profissionais que prepararão o estudante para o mercado de trabalho. Oliveira, 2000. A escolha de um curso dentre tantos os oferecidos pode ser fácil para alguns em um primeiro momento. Entretanto, muitos jovens que ingressam precocemente na universidade tendem a, em algum momento, terem dúvidas quanto à escolha que fizeram. Borozlavski, 1977, afirma que etapa de formação universitária pode desencadear crises vocacionais, de confrontação com a realidade e de certificação da escolha feita. Certos temas podem servir de gatilho para estas crises vocacionais, como, por exemplo, questionar-se quanto à sua capacidade intelectual, quanto às metodologias de ensino, permanecer em estado de dúvida quanto às probabilidades de sucesso futuro na área escolhida. Estes e outros assuntos integram questionamentos frequentes dos discentes de ensino superior. Os alunos questionam-se também quanto à capacidade dos professores na transmissão do conhecimento, pois há situações em que os discentes afirmam não compreender as informações transmitidas, o que pode ser um agravante que tende a levar a uma possível desistência da disciplina ou até mesmo do curso. Borozlavski, 1977. O desempenho apresentado pelo aluno, em sala de aula, durante os estágios do curso de graduação depende não somente dele, mas do corpo docente da instituição. É resultado da sinergia entre habilidades e apoio tecnológico oferecido. Ferreira, 1999, entende que desempenho é a maneira de realizar um trabalho ou uma atividade e exige conhecimento e eficiência na execução. Um aluno que não consegue aprender é um aluno frustrado. Logo, o ponto de vista dos discentes é de profunda importância no desenvolvimento e aplicabilidade de técnicas de ensino ou até mesmo de atualização das técnicas já existentes. Contextualmente, o ensino da administração, ao longo da sua história no Brasil, apoiou-se em dois extremos, ditos conservadorismo e apelo à mudança, ambos atuando no atendimento de uma sociedade complexa. Como solução a esse impasse, deve-se pensar em uma lógica de desconstrução do ensino, Actolfi, 2005, Bolzan, Antunes, 2015. Nesse sentido, hoje se percebe uma demanda por metodologias que sejam sólidas e que transmitam efetivamente o conhecimento esperado. O maior peso dessa exigência recai sobre o ensino superior. Práticas pedagógicas diferenciadas são importantes para a construção do conhecimento, uma vez que aquele ambiente volta-se à preparação profissional do indivíduo. Segundo Bardaggi e Utis, 2012, os estudantes relatam haver pouca clareza a respeito do mercado de atuação, da formação profissional e do desempenho acadêmico, competências, necessário para a profissão. Na perspectiva de Silva e Caeiro, 2016, o uso de manuais de gestão e casos como metodologia pode simplificar a realidade da área, mais precisamente relacionado ao funcionamento de uma organização. Paula e Rodrigues, 2006, expõem que dois dos maiores problemas do ensino em administração se referem à fragilidade das práticas pedagógicas e dos conteúdos, e o ensino mercantilizado. Os autores defendem que, apesar das reformas ocorridas ao longo do tempo, presencia-se uma massificação do ensino, com impacto na qualidade, nos relacionamentos profissionais e até mesmo na legislação trabalhista dos professores. Observado a importância de novas práticas de ensino, que aproximem os discentes à realidade do mercado e da profissão, pergunta-se como devem ser as práticas pedagógicas em administração e seus impactos no desempenho profissional na visão dos formandos de graduação. Para sustentar esse questionamento, Actolfi, 2005, afirma que o ensino da ciência administrativa deve voltar-se mais para a mudança do que ser um método de reprodução, deixar de lado o conformismo e o conservadorismo, ou seja, abrir-se para a criatividade. Além disso, é relevante que as instituições parem de, abre aspas, formar clones, fecha aspas, e os professores, por consequência, devem, abre aspas, o desvio da norma, fecha aspas, já que é o desvio da norma, o não conformismo, que garante a criatividade e a mudança, Actolfi, 2005, página 157. Portanto, este estudo tem por objetivo compreender como devem ser as práticas pedagógicas em administração e seus impactos no desempenho profissional na visão dos formandos de administração de uma instituição privada na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Para isso, Traçaram-se os seguintes objetivos específicos, e compreender a opinião dos formandos de administração a respeito das práticas pedagógicas realizadas pelos docentes ao decorrer da graduação. E compreender, na visão dos formandos, em quais aspectos as metodologias de ensino praticadas pelos docentes podem influenciar em seu desempenho no mercado de trabalho. E compreender, na visão dos formandos, as principais lacunas de aprendizagem, e como elas interferem no desempenho profissional. 2. Referencial teórico. 2.1 Metodologia de ensino. Segundo Teodoro, 2009, metodologia de ensino é um conjunto de métodos aplicados para a aprendizagem de alunos, ações e postura do professor para que este transmita conhecimentos aos discentes. Entre as diversas práticas pedagógicas e metodologias de ensino presentes no ensino superior brasileiro em cursos de administração, sem dúvida o mais evidente continua sendo o modelo tradicional de aprendizagem, Teodoro, 2009. Este estilo de ensino é caracterizado por uma abre aspas hierarquia de conhecimentos fecha aspas onde o aluno assimila as informações de maneira passiva, Franco, Paiva, Reumond, 2015, página 17. Aktolf, 2005, considera este método como sendo centrado apenas na transmissão de conteúdo pelo professor e entendimento pelo aluno. O ensino superior de administração vem tornando-se mais pragmático nos últimos tempos, pois, como afirma Bolzan Antunes, 2015, página 81. Muitos discentes acreditam que bons resultados profissionais estão, abre aspas, atrelados à capacidade técnica do profissional de produzir resultados práticos, fecha aspas, portanto. Percebe-se a necessidade de utilizar metodologias diversas e variadas, além da tradicional, ao longo do curso superior de administração, de forma a trazer os discentes para mais próximo da realidade, aprimorando suas capacidades em situações práticas. Aktolf, 2005, por exemplo, afirma que o aluno, após sua formação teórica, deve participar de trabalhos de campo, observar e participar de situações práticas reais. Similarmente, Bolzan Antunes, 2015, página 86, apontam, através de coleta de dados de 114 artigos sobre o tema abre aspas ensino em administração fecha aspas, publicados entre 2010 e 2015, que os acadêmicos abre aspas prezam por atividades que aproximem o conteúdo de uma disciplina com o trabalho a ser desenvolvido na organização, fecha aspas, reforçando a necessidade de instruções práticas no curso de administração. Ademais, utilizar outras técnicas de ensino, juntamente com o modelo tradicional, tais como estudos de caso e artigos científicos, vídeos, jogos, aulas experimentais e simulações, pode trazer variedade e outros benefícios ao ensino. Desta forma, o discente é mais ativo em relação ao conteúdo estudado, pois aproxima-se de casos reais e complexos, trabalha sob a perspectiva prática os ensinamentos do professor e partilha de conhecimentos de outros estudantes através da resolução de problemas. Faveiro, Vilar, Walter, 2016. Novas tecnologias, quando incorporadas pelo corpo docente da instituição e pelos alunos, podem trazer benefícios ao ensino da administração, como maior facilidade de comunicação e transmissão de conhecimento entre alunos e professores, Lino Júnior, Rolim, Carvalho, 2015. Outro método, trazido por Knowles, 1990, Apo de Franco, Paiva, Reumond, 2015, conhecido como andragogia, sustenta que o aluno deve ser mais autônomo e proativo para adquirir conhecimento, e que este conhecimento é mais facilmente constituído quando for vinculado às experiências práticas prévias do estudante. Sobre a andragogia, Nascimento, Ferreira e Nascimento, 2007, citam que seria proveitoso aos alunos introduzir exercícios de simulação e discussões de caso em cursos superiores, de maneira que pudessem compartilhar conceitos e experiências prévias entre si. Corroborando com este pensamento, Lima e Silva, 2013, reiteram que o adulto tem uma aprendizagem melhor através de métodos experimentais, e sente a necessidade de aplicar, de forma imediata, os ensinamentos assimilados. Assim, a partir desta breve revisão teórica a respeito das metodologias de ensino e algumas das possíveis mudanças que podem ser realizadas na estrutura metodológica no ensino superior em administração, faz-se necessário abordar um referencial sobre formas de aprendizagem, que envolvem a maneira como os discentes buscam o conhecimento e como esse se faz acessível a eles. 2. Duas formas de aprendizagem. No contexto atual de sociedade é possível identificar inúmeras formas de aprendizagem. Entretanto, é preciso compreender as individualidades e diversidades que compõem a nossa sociedade. A educação, de modo geral, vem sofrendo mudanças gradativas ao passar dos anos, principalmente relacionadas ao avanço da tecnologia, que por sua vez instiga o sistema de ensino vigente a se adaptar aos recursos provenientes dessa transformação tecnológica. De acordo com Alonso, Galego e Roney, 2002, traços afetivos, cognitivos e fisiológicos servem de parâmetros de como os discentes reagem e se relacionam em seu ambiente de aprendizagem. Mitri et al., 2008, citam que abre aspas propor um processo de ensino-aprendizagem que pressupõe a bagagem cultural do discente fecha aspas torna imprescindível levar em consideração as competências de cada aluno, de forma a propiciar a melhor forma de aprendizagem. Cerqueira, 2006, página 36, vai além e afirma que entender o estilo individual de aprendizagem, abre aspas, deveria ser posto em prática desde o início da vida escolar, fecha aspas, e não apenas durante o ensino superior, mostrando que o professor possui um estilo de ensinar baseado na forma como ele próprio aprendeu. Corroborando, Alonso, Galego e Roney, 2002, salientam que existem quatro estilos de aprendizagem estabelecidos. 1. O estilo ativo, que leva em consideração dados de experiência, reage positivamente diante às novas tarefas e é proativo. 2. O estilo reflexivo, que estuda os dados, reflete e faz suas próprias análises. 3. O estilo teórico, que sintetiza informações, estabelece teorias e princípios, busca a estruturação e é lógico. E 4. O estilo pragmático, que aplica as ideias e realiza experimentos. Essa teoria de Alonso, Galego e Oney, 2002, não objetiva a rotulação de estilos isolados de aprendizagem, mas busca identificar a forma que mais predomina no processo de aprendizagem de cada indivíduo. David Kolbe, 1976, página 21, apresenta uma forma aprendizagem, conhecida como modelo de aprendizagem empírica ou experiencial. Esse modelo sustenta que a aprendizagem ocorre em um ciclo composto por quatro estágios. No primeiro, chamado de experiência concreta, o aprendiz deve se envolver em novas experiências sem preconceitos ou tendências, e no segundo, denominado de observação reflexiva, o aprendiz deve refletir sobre observar as experiências sob diversos pontos de vista, Kolbe, 1976. No terceiro estágio, de conceituação abstrata, o aprendiz cria conceitos que integram suas observações em teorias lógicas, e no quarto, por experimentação ativa, ele se utiliza destas teorias para solucionar problemas, Kolbe, 1976. Ainda, Kolbe, 1976, elaborou um instrumento para medir as forças e fraquezas do indivíduo como aprendiz, conhecido como Inventário de Estilos de Aprendizagem, Cerqueira, 2008. O instrumento classifica os aprendizes como acomodadores, aqueles com preferência na experimentação ativa e experiência concreta, realizando trabalhos assimiladores, que se baseiam em observações reflexivas e conceituação abstrata, teorizando e raciocinando, convergentes, que buscam a conceituação abstrata e a experimentação ativa, através da aplicação prática de teorias e raciocínio dedutivo, e divergentes, que se utilizam da experiência concreta e observação reflexiva para buscar alternativas e organizar relações de ideias, Cerqueira, 2008. Indo além, outro modelo de estilos de aprendizagem, concebido por Cerqueira, 2008, Apo de Felder, Silverman, 2016, agrupa alunos em cinco perspectivas: ativa reflexiva, sensorial intuitiva, visual verbal, indutiva dedutiva, e sequencial global. Estes aspectos não são necessariamente excludentes, pois possibilita ao discente modificar sua preferência com o tempo ou conforme o conteúdo que busca, Curi, 2000. Para Curi e Truzzi, 2002, estudantes ativos aprendem melhor através de suas próprias ações e experiências, enquanto os reflexivos tendem a continuamente teorizar diferentes questões. Estudantes sensoriais, por sua vez, preferem informações externas a si mesmos, valorizando fatos e observações, ao passo que aprendizes intuitivos tendem a utilizar informações internas, como memória, conceitos e interpretações pré-estabelecidas. Alunos visuais lembram facilmente de informações ou experiências visualizadas, como imagens e gráficos, e estudantes verbais aprendem melhor com informações faladas ou escritas, Curi, Truzzi, 2002. Já os aprendizes indutivos buscam, primeiramente, casos específicos para depois debruçarem-se em princípios, diferentemente do perfil dedutivo, que investiga as teorias para então derivar este conhecimento em situações individuais, Curi, 2000. Por fim, alunos sequenciais possuem mais facilidade na aprendizagem quando o conteúdo é trazido de maneira lógica e ordenada. Já o estilo global possui uma visão do todo, recolhendo informações de forma aleatória até o momento que percebem todas as conexões possíveis entre os conteúdos, Curi, 2000, Curi, Truzi, 2002. 3. Procedimento metodológico. Este trabalho estrutura-se em uma pesquisa com abordagem qualitativa, por ser capaz de entender a subjetividade das questões aqui exploradas. A pesquisa qualitativa trabalha com valores, opiniões, hábitos e outras informações subjetivas, tratando os dados particulares do entrevistado cuidadosamente, garantindo a veracidade das respostas, Minaio, 1996. Com o objetivo de trabalhar uma série de informações sobre o tema proposto, define-se que a pesquisa exploratória é a escolha ideal para a precisão que se busca. Conforme Gil, 2010, página 27, este tipo de pesquisa explicita melhor o problema e pode utilizar como ferramenta de apoio levantamentos bibliográficos e entrevistas com pessoas conhecedoras do assunto. Ao final da pesquisa exploratória, o pesquisador terá um aprofundamento em seu objeto de estudo, sendo capaz de formular hipóteses, Gil, 2010. A ferramenta investigativa escolhida para este trabalho foi o modelo de entrevista em profundidade por ser uma das maneiras mais eficazes para se entender e descrever de várias maneiras os fenômenos observados, Curvelo, 2002. Este tipo de entrevista fornece elementos que favorecem a compreensão de determinada situação a fim de investigar como esta é percebida pelos entrevistados. As entrevistas são conduzidas através de um roteiro estruturado de questões semiabertas, que são questões que partem de um roteiro base. Conforme Mazzini, 2003, o roteiro tem como função principal possibilitar ao entrevistador um planejamento prévio da coleta dos dados, oportunizando uma interação de maior qualidade entre entrevistador e entrevistado. Para que as perguntas sejam acessíveis a todos os entrevistados, algumas precauções são necessárias, como por exemplo, o cuidado com a linguagem, com o tipo de pergunta e quanto à sequência das perguntas, Mazzini, 2003. As questões são originadas do problema de pesquisa e buscam tratar o tema central de uma maneira ampla. É de responsabilidade do entrevistador absorver todas as informações e perceber todos os detalhes fornecidos, mesmo que de maneira sutil e inconsciente pelo entrevistado, para que consiga assimilar a situação e por consequência perceber novas hipóteses a serem estudadas. Trivinus, 1990, página 125, corrobora com este pensamento trazendo que parte de certos questionamentos básicos, apoiado em teorias e hipóteses que interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo à medida que se recebem as respostas do informante. O público-alvo da presente pesquisa constitui-se de 12 alunos formandos do curso de administração, do período noturno, de uma instituição privada na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Esta unidade de estudo foi escolhida por conveniência, ou seja, a presente pesquisa foi realizada com alunos voluntários que se dispuseram a participar deste trabalho. Segundo Costa Neto, 1977, para utilizar uma amostragem não probabilística, retira-se a amostra de uma parcela da população que seja acessível. Anderson, Sweeney e Williams, 2007, corroboram para este conceito afirmando que amostras por conveniência são vantajosas por apresentarem facilidade na coleta de dados. 4. Análise dos resultados. As respostas dos entrevistados são analisadas a seguir de acordo com os objetivos específicos deste artigo. 4. Compreender a opinião dos formandos de administração a respeito das práticas pedagógicas realizadas pelos docentes durante o período de graduação. Para Bolzan Antunes, 2015, página 81, os discentes estão em busca de resultados profissionais, abre aspas, atrelados à capacidade técnica do profissional de produzir resultados práticos, fecha aspas, o que pode ser observado através dos respondentes, que expressaram que a sua expectativa era vivenciar o curso de administração sob as perspectivas teórica e prática, associando essa experiência a uma melhor preparação para o mercado, em termos de oportunidades quanto no sentido de planejar a sua própria empresa. No que tange aprendizagem, Lima e Silva, 2013, página 13, citam que, abre aspas, o papel do docente é fundamental no processo de aprendizagem, uma vez que a forma que ele conduz a turma afeta as perspectivas de aprendizagem dos estudantes, fecha aspas. Os discentes, em sua maioria, possuem grande expectativa em compartilhar o espaço acadêmico com grandes professores, capazes de desvelar através de sua experiência prática o cotidiano acadêmico e mercadológico da administração. Outra importante expectativa refere-se ao exercício de uma boa didática em sala de aula, assim como docentes compreensíveis às diferentes realidades de seus alunos, tanto pessoal quanto academicamente. Em relação às dificuldades dos professores na transmissão do conhecimento, todos os entrevistados compartilham que alguns docentes apresentam tal dificuldade. Importante destacar que os entrevistados mostram estar satisfeitos com a maioria dos professores, como se observa na seguinte fala, abre aspas, acredito que uma minoria tenha tido dificuldade, mas no geral estou satisfeito, fecha aspas, atribuiu-se a dificuldade comentada à falta de didática e preparo para lecionar, fato observado na seguinte resposta, abre aspas, falta de didática, ou seja, muitos li de leitura de artigos e poucos exemplos práticos. Na minha percepção, o conhecimento não era o problema nesses casos, pois quando questionados sabiam as respostas, fecha aspas. Outros atribuíram a falta de atualização no método de ensino como principal motivo, conforme podemos observar na fala a seguir. Abre aspas, acredito que seja a forma com que a grande maioria aprendeu, e muitos às vezes não buscam novas ferramentas de ensino, utilizando umas já ultrapassadas. Fecha aspas, um dos entrevistados, além de acreditar na falta de preparo do docente, salientou a contribuição da turma para o bom desempenho do professor. Abre aspas, a não sei dizer, quem sabe era falta de preparo, problema pessoal ou mesmo a turma às vezes atrapalha, já aconteceu isso também, fecha aspas, relatou. Essas observações em relação ao método como os docentes transmitem seus conhecimentos convergem com a afirmação de Faveiro, Vilar e Walter, 2016, de que os professores devem aliar as práticas tradicionais de ensino, estudos de caso, jogos, vídeos, aulas experimentais, entre outros, o que traria benefícios ao ensino. Quanto à contribuição da turma no processo de docência, como apontado aqui, essa opinião é sustentada por Knowles, 1990, Apo de Franco, Paiva, Eumond, 2015, ao afirmarem que os alunos devem ser mais autônomos e proativos para adquirir conhecimento, não dependendo somente do que o professor leva para o ambiente de sala de aula. 4.2. Compreender, na visão dos formandos, em quais aspectos as metodologias de ensino praticadas pelos docentes podem influenciar em seu desempenho no mercado de trabalho. Primeiramente, referente ao relacionamento aluno-professor, os participantes citaram como positivo para o desempenho no mercado de trabalho os conselhos transmitidos pelos docentes. Para os entrevistados, as dicas de postura profissional foram essenciais, assim também as expectativas dos professores sobre as capacidades de seus alunos, bem como o desenvolvimento de um espírito de parceria entre as duas partes, que contribuíram para um maior engajamento no trabalho e iniciativa de querer obter bons resultados. Essas afirmações estão presentes na seguinte fala. O professor mostra prática que tu tem capacidade, isso dentro da sala de aula tá. Que não é só um professor que tá ali, mas que ele é parceria, sabe? Que é teu amigo, que tá ali para te ajudar, são coisas que influenciam bastante, que trazem satisfação quando a gente sai da sala de aula e muita vontade de colocar em prática o que a gente aprendeu, entrevistado 3. Diante disso, Alonso, Galego e Roney, 2002, se fazem presentes no assunto, pois a afetividade unida ao conhecimento colabora para boas reações e atitudes pelos discentes no ambiente de aprendizagem. Outro aspecto muito citado pelos entrevistados foi a receptividade dos professores. Para os alunos participantes, abertura dos docentes para explicações, conversas e resolução de dúvidas foi essencial. Sobre os aspectos da forma como os professores ensinavam e que contribuíram para o desempenho no mercado, os entrevistados salientaram os casos contados pelos docentes, que os auxiliaram a tomar decisões mais apropriadas, como relata um dos entrevistados, abre aspas, os casos vivenciados por eles no mercado do trabalho. Em algumas situações utilizadas como exemplos em sala de aula, contribuíram para uma tomada de decisão mais eficiente de minha parte, fecha aspas. Além desse aspecto, se relatou a importância das vivências profissionais dos docentes. A experiência no mercado de trabalho mencionada entre uma explicação e outra durante as aulas pôde aproximar ainda mais os alunos à realidade do mercado, como afirma um dos entrevistados. Quando o professor tenta trazer o conteúdo que ele ensina para a vida real, quando ele realmente aplica aquilo, né? Tipo mostrando coisas que acontecem no dia a dia, ou como certa situação aconteceu por experiência própria, isso ajuda a visualizar esses conteúdos na nossa própria rotina, né? Entrevistado 4. As experiências dos professores também puderam contribuir para atitudes mais precisas no trabalho, devido à semelhança entre a situação presenciada por eles e a experiência profissional de seu professor. Como ressaltam dos entrevistados, abre aspas, muitos dos exemplos de vida dos próprios professores nos auxiliavam no desempenho no mercado de trabalho, fecha aspas. Já para alguns, a experiência dos docentes não foi muito relevante para o desempenho profissional. Ficou claro que esse aspecto teve a sua importância, porém, pouco influenciou a atuação dos discentes. Segundo um dos entrevistados, abre aspas, talvez a experiência deles professores em empresas, mas nada assim que afetasse meu desempenho profissional, fecha aspas. Em contrapartida, outra parcela entrevistados defende que eu diria que quando ele professor tenta passar para os alunos o que ele vivencia na empresa que trabalhou, experiências profissionais que já teve, acho que isso contribui para preparar melhor o aluno, do que simplesmente a teoria, entrevistado 5. Por fim, uma grande contribuição ao desempenho profissional dos estudantes em relação às formas de ensinar pelos professores, além dos casos apresentados em aula, se refere às dinâmicas aplicadas como embasamento prático dos conteúdos e à linguagem utilizada nas explicações, conforme a visão de um dos entrevistados. Os casos que eles contavam, as dicas que eles passavam para a gente, as dinâmicas que eles faziam que eram super produtivas, acho que é isso. Ah, tem mais uma, a linguagem com que eles falavam ou ensinavam os conteúdos, entrevistado 3. 4. 3. Compreender, na visão dos formandos, as principais lacunas de aprendizagem, e como elas interferem no desempenho profissional. Em se tratando de como foram as práticas de ensino ao longo do curso, é visível certa dicotomia entre as respostas. Por um lado, tem-se que as práticas de ensino foram boas ou satisfatórias. Abre aspas, foram boas, fecha aspas, cita um dos estudantes, enquanto outro afirma que as aulas, abre aspas, em geral muito boas. Principalmente aos que trazem casos práticos para debate em aula, fecha aspas. Mostrando um exemplo de prática utilizada pelos professores, que é compatível com os ensinamentos de Faveiro, Vilar e Walter, 2016, e Nascimento, Ferreira e Nascimento, 2007. Por outro lado, em sua maioria os alunos respondentes consideram as aulas como maçantes, devido à quantidade de leitura teórica necessária. Foram encontradas duas críticas nas respostas, em primeiro lugar, a falta de atividades práticas durante o curso, em segundo lugar, a leitura de slides por parte do professor foi seguidamente mencionada pelos alunos entrevistados, como se pode perceber em falas como abre aspas, os professores que simplesmente abriram os slides e leram para mim. Não funcionou, fecha aspas e abre aspas, muita leitura. Deslizes, por parte do professor, fecha aspas. Desta forma, percebe-se que os estudantes, mesmo considerando a formação teórica do curso importante, também creem que as aulas podem ser muito cansativas. Isto reforça o pensamento de que o ensino no curso de administração na instituição de ensino pesquisada, na visão de alunos formandos, é passivo, Franco, Paiva, Reumond, 2015. Os estudantes, por fim, foram questionados sobre quais sugestões recomendariam como práticas de ensino ao curso. Foram unânimes as respostas dadas pelos respondentes, mencionando a clara necessidade de mais disciplinas práticas na grade curricular do curso. Percebeu-se a vontade dos discentes, assim, de presenciarem atividades onde o conteúdo ministrado se aproxima do cotidiano e do mercado de trabalho vivido pelo estudante, de forma a melhor prepará-lo com um ensino mais próximo da realidade. Entre sugestões mais específicas, Um dos respondentes recomendou transferir algumas disciplinas para diferentes semestres do curso, onde seriam melhores aproveitadas, enquanto outros mencionaram parcerias com empresas para que, abre aspas, aconteça um maior contato dos alunos com o mercado de trabalho, fecha aspas. A vontade dos alunos de presenciarem um ensino mais prático é de concordância com os estudos de autores como Bolzan e Antunes, 2015. A parceria entre faculdades e empresas, por exemplo, é mencionado por Aktolfi, 2005, mostrando que se podem conseguir bons resultados. Conforme o modelo de aprendizagem de Curie, 2000, os alunos, participantes da pesquisa, formandos do curso de administração de tal instituição são do tipo ativo, em sua maioria, precisando realizar suas atividades, abre aspas, com as próprias mãos, fecha aspas, para alcançarem o entendimento do conteúdo. Assim, é notável que o curso de administração poderia de fato utilizar-se de mais disciplinas práticas, para não só aproximar mais o estudante e despertar seu interesse, como também propiciar uma melhor qualificação para ele perante o mercado de trabalho. 5 considerações finais. O presente artigo teve como objetivo compreender as opiniões dos formandos do curso de administração de uma instituição privada na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, sobre as práticas pedagógicas utilizadas pelos professores durante o curso de graduação, buscando entender em quais aspectos as metodologias utilizadas em sala de aula afetam o desempenho nos seus trabalhos e quais daquelas podem ser melhoradas pelos professores. Ficou evidente durante a análise das entrevistas que os alunos formandos do curso de administração da referida instituição, de uma maneira geral, estão satisfeitos com os professores do curso, entretanto, alegam que alguns apresentam dificuldades em transmitir o conhecimento, talvez por falta de didática ou até mesmo despreparo. Ainda assim, estes mesmos alunos foram capazes de assumir a sua parcela de responsabilidade quanto ao baixo rendimento em sala de aula, apontando para a falta de comprometimento e de atenção. A maioria dos entrevistados julga necessário que os professores adotem atividades práticas como metodologia de ensino, alegando que esta prática é muito útil para relacionar a teoria com os eventos do cotidiano, e que quando há de fato essa relação e aplicação dos conhecimentos adquiridos em sala de aula para realizar as tarefas solicitadas em seus empregos, o desempenho alcançado é muito maior. Referências: Alonso, C. M., Galego, D. J., Oney, P. Los estilos de aprendizagem, procedimentos de diagnóstico, Y. Mejora. Madri, Mensageiro, 2002. Aktolfi, O. Ensino de Administração, por uma Pedagogia para a Mudança. Organizações e Sociedade, Salvador, V. 12, N. 35, página 151, 159, 2005. Anderson, D. R. Zuyenei, D. J. Williams, T. A. Estatística Aplicada à Administração e Economia, 2, Editora São Paulo, Cengage Learning, 2007. Bardaghi, M. P., Utis, C. S. Mercado de Trabalho, Desempenho Acadêmico e o Impacto sobre Satisfação Universitária. Revista de Ciências Humanas, Florianópolis, V. 46, N. 1, p. Página 183, 198, 2012. Bozlavski, R. Orientação Vocacional, a Estratégia Clínica. São Paulo, Martins Fontes, 1977. Bouza, L. M. Antunes, E. D. O que clamam as vozes dos pesquisadores e sobre o que elas se calam ao abordarem o ensino em administração no Brasil? Revista AdMed, Rio de Janeiro, V. 19, N. 3, página 77, 93, 2015. Cerqueira, T.C.S. Estilos de aprendizagem de Kolbe e sua importância na educação. Journal of Learning Styles, Oren, V. 1, N. 1, página 109, 123, abril de 2008. O professor em sala de aula, reflexão sobre os estilos de aprendizagem e a escuta sensível. Psique, São Paulo, V. 7, N. 1, página 29, 38, junho de 2006. Disponível em http://bv.salud.org/pdf/psique/v7n1/v7n1a05.pdf. Acessos em 30/7/2016. Costa Neto, P.L.O. Estatística. São Paulo, Edgar de Blocher, 1977, 264 páginas. Curvelo, J.J. A. Comunicação Interna e Cultura Organizacional. São Paulo, Scortexi, 2002. Curi, H.N. Estilos de Aprendizagem de Alunos de Engenharia. In. Cobenji, 28, 2000, Ouro Preto. Anais. Brasília, D.F. Abenji, 2000. Dio, A.A. Pesquisa em Ciências Sociais Aplicadas, Métodos e Técnicas. São Paulo, Prentice Hall, 2004. Fávero, J. D. Vilar, E. G. Walter, S. A. Desenvolvimento do Ensino de Estratégia em Cursos de Graduação em Administração de Instituições de Ensino Superior pela Perspectiva de Professores e Alunos. Revista Gestão Universitária na América Latina, Gual, Florianópolis, V. 9, N. 2. Página 70, 94, 2016. Franco, D. S. Paiva, K. C. M. Eumold, S. C. Possibilidades e desafios para uma abordagem andragógica no ensino em administração e contabilidade. Revista AdMed, Rio de Janeiro, V. 19, N. 3. Página 16, 33, 2015. Ju, A. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. Editora São Paulo, Atlas, 2010. Lino Júnior, F. L. Rolim, A. T. Carvalho, S. F. Dispositivos digitais no ensino superior, percepções de alunos de administração. Revista de Ensino, Educação e Ciências Humanas, Londrina, V. 16, N. 5, página 483, 491, 2015. Lima, T. B. Silva, A. B. Difusão das Perspectivas Teóricas da Aprendizagem na Formação de Administradores, Reice. Revista Ibero-Americana sobre Qualidade, Eficácia, Y. Câmbio e Educação, Madrid, V. 11, N. 3, Página 530, 2013. Kolbe, D.A. Management and Telearning Process. California Management Review, Berkeley, V. 18, N. 3, página 2131, 1976. Curie, N. P. Truzzi. OMS Learning Styles of Freshman Engineering Students. International Conference on Engineering Education. 1, 2002, Manchester. Proceedings. Manchester, UMIST, 2002. Mahoney. A. Contribuições de H. Wallon para a reflexão sobre as questões educacionais. Em Placo, V.S., Org., Psicologia e Educação, revendo contribuições. São Paulo, Eduque, 2002. Manzini, E.J. Considerações sobre a elaboração de roteiro para entrevista semi-estruturada. Em Marquesini, M. C. Almeida, M. A. Omoti, S. Org. Coloque sobre pesquisa em educação especial. Londrina, Eduel, 2003. Minaio, M. C. S. O Desafio do Conhecimento, Pesquisa Qualitativa em Saúde 4, Editora São Paulo, UCITEC. 1996. Mitre, S. M. et al. Metodologias ativas de ensino-aprendizagem na formação profissional em saúde, debates atuais. Ciência e Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, V. 13, N. 2, página 2133, 2144. 2008. Monet, A. Babin, B. Samuel, P. Fundamentos de Métodos de Pesquisa em Administração. Porto Alegre, Bocnan, 2006. Nascimento, E. Ferreira, S. P. A. Nascimento, S. Ensino Universitário, Estratégias e Metodologias para a Aprendizagem, 2007. Trabalho de conclusão de curso, graduação em Pedagogia, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2007. Disponível em https://www.ufpbrc/graduacalpedagogia/pdf 2007 2 ensino por cento 20 universitrio por cento 20 estradias por cento 20 por cento 20 metodologias por cento 20 para por cento 2 0% 20 aprendizagem PDF. Acesso em 18 de setembro de 2016. Oliveira, Z. M. R. Interações Sociais e Desenvolvimento, a Perspectiva Socio-Histórica. Caderno dos SEDES, Campinas, V. 20, página 62-77. 2000. Paula, A. P. P. Rodrigues, M. A. Pedagogia Crítica no Ensino da Administração, Desafios e Possibilidades. Revista de Administração de Empresas, São Paulo, V. 46, N. ESP, página 10, 22, 2006. Popper, Kariwa. A Lógica da Pesquisa Científica, 2, Editora São Paulo, Cultrix, 1972. Rego, T.C. Memórias de Escola, Cultura Escolar e Constituição de Singularidades. Petrópolis, Vozes, 2003. Richardson, R.J. Pesquisa Social, Métodos e Técnicas. São Paulo, Atlas, 1989. Silva, J.F. Caeiro, M. O ensino de administração no Brasil, uma reflexão sobre a gestão simplista e palpável decorrente do Pop Management. Revista de Administração da Fatea, Lorena, V. 12, N. 12, página 7, 153, Jan, Jun, 2016. Teodoro, N. M. Metodologia de Ensino, uma contribuição pedagógica para o processo de aprendizagem da diferenciação. Maringá, 2009. Disponível em http://www.diadeducacao.pr.gov.br/portals/pd/arquivos/2234-8.pdf. Acesso em 18 de setembro de 2016. Trivinos, A. N. S. Introdução à Pesquisa em Ciências Sociais, a Pesquisa Qualitativa em Educação. São Paulo, Atlas, 1990.